Mover uma montanha ou transportá-la de um lugar, sua fé tem que ser do tamanho de um grão. Será que não desejas mais acrescentar a sua fé para suportar a provação quando vier? Para um milagre acontecer, pra não se decepcionar, tens que fazer a Deus sempre esta oração. Entronizado tu estás, estou aqui nas tuas mãos, e quando clamo, ela entra em ouvi o clamor de um cristão.